Conexão Campo Cidade apresenta sextacamponesa.com.br. Olá, companheirada. Vocês lembram da Cesta Camponesa? Para quem não conhece, quer uma alimentação saudável para sua família, a Cesta Camponesa cabe no seu bolso e vai conectar você diretamente a quem produz a sua comida. E para quem já participa também, tem novidade. É o novo núcleo em Santa Teresa, que está aberto a pedidos até o dia 15 de maio, é segunda-feira, hein? A entrega é no sábado, dia 20 de maio. E para comemorar, vai ter café camponês e um grande encontro às 9 horas na Rua Áurea, número 80, em Santa Teresa. Legal demais isso, né, Cadu? E eu é que não vou perder esse encontro. Mas como é que faz para se cadastrar na sextacamponesa.com.br? Essa pergunta é o Alexandre, do Núcleo do Catete, que vai responder pra gente. Para fazer o cadastro, hoje a cesta conta com 7 núcleos, que são os locais onde são retirados os produtos de cada entrega. E pelo site você tem o nome dos núcleos, o local e o e-mail dos responsáveis. E aí, para fazer o cadastro, basta você mandar um e-mail pro responsável dizendo o seu nome e seu telefone, dizendo que você quer entrar. Aqui, Cadu, já fiz o meu cadastro aqui no núcleo de Santa Teresa, que é perto da minha casa. Olha só, rapidinho. Entrei no site, mandei um e-mail para núcleo-santa@sextacamponesa.com.br e eles já me mandaram a confirmação de que eu me cadastrei. E agora, o que eu faço? Uma vez feito o cadastro, você está no sistema, você pode entrar, se logar no site e a cada chamada, a cada abertura de chamada, você recebe um e-mail avisando que a chamada está aberta até determinada data. Você pode logar lá, ver os produtos que estão disponíveis, conhecer um pouco das famílias que produzem e aí fazer o seu pedido. E no dia da retirada, você vai no seu núcleo e retira e paga durante a retirada. Assim. Já estou fazendo meu pedido agora, para não perder o prazo, que é só até o dia 15. E eu também vou contigo em Santa Teresa nesse encontro, dia 20 de maio. Juntos pela reforma agrária e pela soberania alimentar.